dançar, está na hora de dançar. Qualidade digital, o melhor som de Castanhal. Tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar. Energia e emoção, vem dançar com arrebentão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, agitando a multidão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, mexe com meu coração. Vem dançar com vibração. Arrebentão, detonando de montão. Vem dançar com vibração. Vem gatinha, vem comigo, vem curtir com emoção. Coladinha no meu corpo pra dançar com arrebentão. Qualidade digital, o melhor som de Castanhal. Tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar. Energia e emoção, vem dançar com arrebentão. Vem dançar com vibração. Com arrebentão, agitando a multidão. Vem dançar com vibração. Com arrebentão, mexe com meu coração. Vem dançar com vibração. Com arrebentão, detonando de montão. Vem dançar com vibração. Vem curtir com emoção, coladinha no meu corpo pra dançar com arrebentão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, agitando a multidão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, mexe com meu coração. Vem dançar com vibração. Arrebentão, detonando de montão. Vem dançar com vibração. Ação!